Então apareceram um cavalo branco e o seu cavaleiro tinha um arco. Deram-lhe uma coroa e ele partiu vitorioso e para vencer. A realeza do mundo passou agora para o nosso Senhor e seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Deus, com glória coroai, com glória coroai, com glória.